Infelizmente, acordamos hoje com esta terrível notícia da perda irreparável de cidadãos angolanos no acidente de viação no Cabo Ledo. Dentre as vítimas vinham enfermeiros do Ministério da Saúde, ou enfermeiros do setor da saúde no geral, que tinham participado numa grande atividade na província da Huila e, portanto, estavam de regresso a casa. Deste terrível acidente, temos até o momento a registar vítimas mortais. Endereçamos desde já a toda a família Minsa e aos familiares das vítimas os nossos sentimentos de pesar por esta perda irreparável dos nossos guerreiros e não só, das outras vítimas que circulavam neste autocarro. Estamos neste momento no complexo hospitalar Pedro Maria Tônia Pedalé, para onde foram encaminhados os casos mais graves, e temos desde traumatismos cranioencefálicos graves, traumatismos raquiomedular, traumatismos torácicos, traumatismos abdominais e traumatismo nas extremidades com fraturas graves. Alguns dos pacientes já estão a ser levados para o bloco operatório e continuamos a fazer a gestão. A Ordem dos Enfermeiros também está aqui conosco, a direção do Ministério está aqui conosco, a direção do hospital, as nossas equipas estão mobilizadas. Esta não é a única unidade que está a receber vítimas deste acidente. Nós, em breve, vamos deslocar-nos ao Hospital Geral de Luanda, ao Hospital do Prenda e ao Hospital Zina Marcel. Vale aqui referir que eram mais de 40 e tal passageiros e estamos aqui a fazer o balanço dos feridos graves, a fazer o rastreio de algum trauma, porque num autocarro com a dimensão ou a complexidade do acidente que ocorreu, as pessoas podem não estar a sentir nada, mas têm que ser observadas. Observação médica impõe-se para garantir que não temos nenhuma complicação oculta neste momento, porque às vezes lesões que as pessoas não sentem no momento e podem ser muito graves. À chegada aqui, passamos por um dos doentes, que parecia que era o que estava melhorzinho, mas depois de uma avaliação profunda e exames complementares disponíveis aqui no hospital, e graças a Deus temos essa possibilidade, reparou-se que era o doente mais grave, que tinha as lesões mais graves. Portanto, fazemos aqui um apelo a todos os que seguiam neste autocarro. Nós estamos a levá-los para as unidades sanitárias. Se eventualmente alguém escapou, apanhou boleia ou alguém levou para casa, que venha, procure a unidade sanitária mais próxima para ser observado.